Esta parte de baixo, o que é que cá tinha? Era para além dos animais ali daquela área? Era lá. Era a casa da lenha. Era lá na lenha. Foi giro. Atiou a lenha. Atiou a lenha. Mas aqui estava tudo aberto. Estava só com os pilares. Eu fui à casa de banho, a minha mulher estava de mesa e disse: Sr. Yuri, olha, temos a caixa arder, ela pegou numa manta, não sei, foi em Moioa, e tinha lá um forno cheio de lenha. A primeira coisa foi buscar um balde de água e tinha lá um tanque também. Não deu tempo para nada. Veio do Alto da Serra, invadiu tudo. Sr. Ernesto, força!